lutar sem ódio numa igreja sem exclusão. Acho que é uma síntese muito forte deste dia. Entretanto, também por uma questão estratégica e para um domínio do tempo, eu vou pedir que as pessoas façam apenas perguntas. Os oradores, não vou dizer que há oradores falhados, nunca há oradores falhados, mas há oradores sempre que se aprestam nestas ocasiões para avançarem com novas teorias. Eu não sou alérgico a isso, outras ocasiões virão em que isso poderá ser consentido, mas por uma questão estratégica e de tempo, e porque temos que aproveitar o saber das pessoas que estão aqui na nossa frente e explorá-las suficientemente, por isso eu vou pedir que sejam extremamente corretos nesta organização do tempo final. Vamos fazer perguntas diretas e a pergunta é, portanto, tenham a bondade de abrir já as perguntas. Daquele lado, tenham a bondade. Não vou fazer agradecimentos. Não, vai fazer a pergunta. Também já escrevi contra as pazes e não sei o quê. Não, vai fazer a pergunta. Ok. Veja, o que eu queria dizer é que não tenho ido à audiência, por isso, mas sei que também nos chegar. Sei que é uma nova teoria e que os padres novos aprenderam muito bem. A audiência é indispensável. E a pergunta é, desculpe. Porque não ouvi falar cá, onde é que Jesus Cristo estaria neste momento? Dentro do concílio, fora do concílio, antes do concílio e depois do concílio. Está feita a pergunta. Muito obrigado. Outra pergunta deste lado, se faz favor. Eu peço desculpa ao senhor presidente da mesa, mas eu vou ser rebelde, não é exatamente? Tenho a porta aberta. diga, rápido. Mas vou tentar ser rápido. Sim. Me parece que as intervenções que deste segundo painel nos apontam para uma outra igreja, uma igreja, eu chamo uma igreja do limiar, que de alguma forma não tente, à viva força, converter uma igreja retrógrada, que não quer sair do sítio. Mas quando afirmamos, e é muito bonito, eu gosto muito do nome, nós somos igreja, apesar de eu não pertencer ao movimento, eu também acho que sou igreja. E acho que consegui ser igreja, e considero-me ser igreja, num movimento, que é o Grau, que é um movimento do IMIA. É um movimento leigo, que não tem sequer um padre assistente para controlar aquilo que andamos a fazer. Portanto, nem temos que ter estatutos aprovados nessas coisas. Eu acho que o futuro da igreja e o futuro do Vaticano II e do sopro do Vaticano II, que para mim foi fundamental na minha juventude. Eu vinha de uma família conservadora do Porto e foi na paróquia de Aldoar, no Porto, que eu realmente apanhei os primeiros ventos do Vaticano II. E parece-me que é em pequenos grupos, em estruturas deste tipo, e foi falado na Igreja do Sem Poder. Espera aí. Espera aí, não vai. Não, peço desculpa. A senhora veio do Norte. O Norte costuma ser um bocado intempestivo. Eu também sou do Norte. Eu porque sou delicado, eu só porque sou delicado, não lhe vou tirar a palavra, mas vou-lhe pedir compreensão para o tempo de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado. Outra pergunta de alguém que queira fazer a mesma pergunta. Tenha mandado. Queremos uma pergunta, uma vez que é da Farmácia Médica também. Quem é que dirige o programa na Igreja, na RTP2, que é o Eclésia? Falta-me ali abanar aqueles ombros, não sei o que é que se passa com aquele que é falta ali. Não sou para okay. Okay. E aí, está feita a pergunta. Já há duas perguntas. Aquela não foi concluída com pergunta. Há duas perguntas feitas. Daquele lado, aquele senhor fez a pergunta sobre onde é que estaria Jesus durante o concílio. Posso lançar a pergunta para alguém que queira responder da mesa e depois o Joaquim Franco, naturalmente, ou alguém também pode responder acerca da questão relativa ao programa da Eclésia que passa no segundo canal da RTP. Portanto, a primeira questão, onde é que estava Jesus? Há ali outra pergunta. Não, daqui por um bocadinho. Vamos uma segunda leva a seguir. Está bem? Cesário, obrigado. Eu não sei que ele não me disse, mas eu acho que Jesus está com os crentes na compreensão que os crentes ao longo da história vão tendo daquilo que é fundamental na sua identidade e naquilo que é fundamental na sua presença na história. Não gosto, pessoalmente não gosto de dizer que estava ali, estava lá, estava... Porque isso facilmente nos pode levar à tentação de fundamentalismos, seja mesmo de que tipo for. Não sei se me faço entender. Portanto, gosto mais de acreditar, quer dizer, acredito que está connosco e que vamos fazendo este percurso. E que vamos fazendo um percurso em que vamos procurando explicar-nos de acordo com o momento em que estamos e que ele está nesse processo. Mas não gosto de dizer está ali, está lá e tal, porque acho que pode ser uma tentação fundamentalista, seja de que tendência for. Milena Dão. Eu gostava de corroborar completamente esta posição. Para mim, a Igreja de Jesus Cristo está no seu corpo místico. A Igreja é o corpo místico de Cristo. A visível e a invisível, e aí eu acho que a invisível é mais importante. O grande paradoxo é que a Igreja cada vez mais se transforma numa religião, quando, no fundo, o cristianismo é a pessoa de Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus Cristo e a presença do seu Espírito no meio dos crentes, na fé dos crentes, evidentemente, também com o mandato dos pastores que ele deixou à frente da sua igreja, mas para os orientar, para os confirmar na fé e não para ser donos do rebanho. Por outro lado, a igreja, para além de religião, transformou-se num sistema. E os sistemas são coisas perfeitamente humanas, são perfeitamente características históricas e culturais que são secundários. E, portanto, onde é que está, onde é que não está? Não está certamente em sistemas abstratos. Está onde estão realmente os crentes, as pessoas, o seu espírito e o espírito e de facto no corpo místico de Cristo. E onde quer que haja alguém com fé e que dê esse testemunho, está ali Cristo presente. E também acho que está presente em todos os homens de boa vontade. E também está presente em todos aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. E no fundo foi isso que ele diz: eu vim procurar adoradores que adorem a Deus em espírito e em verdade. E é fundamentalmente aí que está Jesus Cristo. Resposta à questão sobre o programa Eclésia, Joaquim. Pode já também. Mas... O programa é editado pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, é assim que diz. Exato. Que é um organismo que depende da Conferência Episcopal Portuguesa. E podem contactar o secretariado ou a Conferência Episcopal Portuguesa. Como podem imaginar, eu também posso juntar, se me permitem. Pois, mas isso é um. Eu diria que o programa televisivo, tal como a Agência Eclésia, feita de profissionais sérios, é um programa confessional. E é um programa que tem uma linha editorial presa à sua confessionalidade. Temos de compreender isso com toda a legitimidade que o programa tem. E sobretudo, para além da confessionalidade, enfim, eu estou há alguns anos, algumas dezenas de anos ligado a essas coisas e por experiência posso dizer isso. A confessionalidade é uma área. Agora, o problema está na dependência. Posso dizer, com toda a clareza, na dependência do Episcopado, onde a liberdade é relativa. E os profissionais que estão ali, que são rapazes de grande qualidade profissional, estão sujeitos à obediência episcopal, de onde não esperem grandes milagres, que possam vir dali, eles fazem no limite o trabalho deles, no limite. Qualquer dia, quando alguém quiser saltar um muro, tem de certeza um muro levantado do outro lado e será despedido. Portanto, eu como jornalista, deixei-me dizer isto: às vezes nós temos toda a facilidade do mundo em sermos treinadores de bancada dos jornalistas, e nós todos somos os primeiros a criticar os jornalistas porque são trópicos, porque não são capazes de ir mais longe, porque são repetitivos, porque não têm imaginação criadora, porque isto, aquilo e aquele outro. Coloquem-se no lugar deles e a vossa atitude será diferente. Evidentemente, com isto eu não estou a desculpar a incompetência nem um mau profissionalismo que pode campear por aí, mas é preciso que nós tínhamos um olhar humano também sobre estes profissionais da comunicação que tantas vezes fazem o que não querem e dizem o que não, do que não estão convencidos. Porque há, como sabem, cada vez mais uma cortina de força sobre a comunicação social, e quem manda na comunicação social não são propriamente os diretores, mas muitas vezes os administradores de fábricas de chouriços. Vai estar outra conferência. E eu não quero participar daqui. Eu gostaria ainda de dizer uma coisa. O problema não é só o Episcopado. É que o Episcopado não passa a vida a ouvir a televisão nem o programa de Eclésia. São os beatos e as beatas que estão de ouvido à escuta é e de caneta na mão para fazer a delação de tudo aquilo que lhes passa pela cabeça. E muitas vezes deturpam o sentido, alteram completamente o sentido e depois as pessoas acabam por ser prejudicadas por isso. Isso é uma coisa trágica, quer dizer, isto é realmente o contrário do que é uma comunidade crente. Mas, enfim, é o mundo que temos. Agora, também, entre os jornalistas e o Episcopado, que determina uma determinada linha editorial, ainda há os intermediários que criam toda uma intriga, por vezes terrível, entre estas duas situações. Pronto, era só isso que eu queria dizer. E desta conversa para o jornalista, Cesário, há um bocadinho que querias intervir. Preciso só de um minutinho para dizer a razão porque é que logo. Eu vou ter que abrir mesmo. Todo o tempo para o Manuel de Lisboa. Só na minha experiência, quando estava na JOC, um dos conflitos que a gente teve foi porque, de repente, às vezes apareciam umas secções, uns tipos que a malta escrevia e que não eram batizados. Segundo, estava esta discussão toda a girar e tal, porque depois ia-se ver, podem ser, podem não ser, metiam-se os assistentes como é, mas não vou descrever isso em pormenor. E veio o cara Daniel Ligou, como sabe, era o fundador da Jovem, e disse: hoje há jornalistas de todas as religiões. E a malta disse: ei, olha cá está, são não só batizados, como também ainda podem ser de todas as religiões. Minha pergunta é: e agora? Existem movimentos na Igreja que integrem estas duas componentes, que são componentes do mundo, gente que vem individualmente e que diz, bate à porta ou não bate, ou entra lá e diz, epá, eu quero pertencer a isto. Mas é claro, ele não é batizado. Ou pois até é capaz de pertencer a uma outra religião, mas diz, bom, lá não discutem tanta coisa, e tem um pé num lado, um pé no outro. Também conheci casos desses. Hoje, e se conhecem algum movimento que existe, pode ser que exista, não é nenhum desafio, é apenas por colocar a questão, porque era interessante. A Teresa, o que é que a teóloga diz? Isso eu não arranjo uma questãozinha mais fácil, não é? São todas destas assim. Formalmente não sei. Não é? Formalmente é capaz de não ver. Agora, populares têm um pouco essa dinâmica. Agora, também o que pode acontecer é não haver sensores à entrada da porta, não é? E portanto isso depois poderá. Há uma outra questão que a gente tem que se perguntar, é se criamos ambiente para que as pessoas tenham vontade de aparecer. Foi. Okay. Pois, é que essa é uma questão que é importante. Pedro? Queria só dizer, a nível internacional, aquele movimento que eu falei, a rede europeia, a Igreja em Liberdade. Sim, sim. Pedro? Aquele movimento que eu mencionei, a rede europeia, a Igreja em Liberdade, que está representado junto do Conselho da Europa, tem participação tanto católica como não católica. Embora a maioria dos grupos sejam cristãos. No entanto, as pessoas, os grupos podem ser membros, é uma rede formada por grupos, desde que, digamos, se revejam nestes dois princípios fundadores. Foi aqui dito, há um movimento de TZ, não é protestante, vamos lá ver, não é protestante, é ecuménico, vamos lá saber e dizer com rigor. Eu, por acaso, a minha tese final de comunicação social foi sobre TZ há 30 anos. Portanto, sei do que falo. TZ é, de facto, um movimento ecuménico iniciado por um pastor luterano que tragicamente morreu há 10 anos. Esse movimento abre as portas a muitas sensibilidades religiosas. E passa por ali um fenómeno fantástico, notável, do século XX, desde 1940, e que avançou sobretudo nos famosos anos 60, 70 e até os nossos dias. Eles vêm, estão por todo o mundo, delicadamente, discretamente, com uma envolvência misteriosa da própria música, dos próprios textos, têm uma ambiência própria, têm dinamismo social, têm capacidade de intrusão com as outras igrejas, com outros movimentos. Claro que não lhes interessa entrar numa área muito crítica, porque não estão nessa vertente, estão numa vertente sobretudo espiritual, de convivência espiritual. Me parece um movimento extremamente saudável sob esse ponto de vista. Essa é a minha opinião também, e portanto acho que é também uma resposta a esse movimento múltiplo de uma igreja que pensava que tinha a salvação, mas felizmente parece que há mais salvação. Além dos carismáticos têm um pouco a ver, além dos focolares também, mas eu chamava a vossa atenção para algumas iniciativas que aqui e ali se vão concretizando de aproximação entre religiões. Há de facto, e não se trata apenas daquelas coisas mediáticas promovidas pela comunidade de Santo Egídio, são movimentos às vezes paroquiais, porque as realidades sociais, o meio, assim o disponibiliza, porque estamos diante de uma sociedade, então, particularmente na Europa, em que é inevitável esse, eu não digo confronto, é esse encontro, não é? Entre o diferente na perspectiva religiosa, e aqui e ali em algumas comunidades vão-se realizando encontros curiosos a partir daquilo que é básico e essencial. Vamos-nos conhecer. É por aí. E depois, às vezes, há encontros mais de pausa para silêncio, pausa para isto e para aquilo, mas isso vai acontecendo. E vai acontecendo em Lisboa. Tem conhecimento de uma outra comunidade que vai fazendo. Por isso também partilho esta dor da Teresa Tolli ao perceber que naquele encontro do Papa no CCB, aquele encontro do Papa no CCB, que foi um encontro para agentes da cultura, foi o único espaço disponibilizado na visita para se encontrar, estar cara a cara, com representantes de outras plataformas religiosas. Tive a ocasião de aprofundar um pouco mais essa linha num livro que aqui com o Manuel de Lisboa também escrevemos, de balanço da visita do Papa Bento XVI a Portugal. É pena. E é pena porquê? Isto leva-nos ao tal lado da Igreja, como é que a Igreja está à frente ou está atrás do tempo. É pena porque nós vemos outras visitas do Papa, Bento XVI, como vimos outras visitas de João Paulo II, em que esses momentos são proporcionados. Poucos meses depois do Papa estar em Lisboa, em Londres, ele teve um momento desses. Porquê é que não fez em Lisboa? Porquê? A minha leitura é muito simples. Pode-se despachar a resposta para a agenda pesada. E para a idade do Senhor, é verdade. Mas a minha resposta, a minha leitura é outra. É que, infelizmente, até na temática interreligiosa, muitas vezes a Igreja preocupa-se mais em apagar fogos, isto é uma atitude mais política, em apagar fogos, do que prevenir eventuais situações que possam ocorrer no futuro. Estou diante de um drama. Tenho três pessoas a pedirem a palavra. Vou, in extremis, conceder às pessoas a palavra, conquanto que respeitem a norma. Não é possível, eu faço. Sim, obrigado. Tenho pena. Gostava de ouvir a sua pergunta. Parece-me que a escola não seja... Primeiro, senhoras. Eu queria pedir um minuto pitoresco para vos ler um fragmento, um recorte do jornal do Louro, que eu dei há 3 meses quando estive no Rio de Janeiro, e que mostra um exemplo de intervenção das várias... como é que as várias religiões podem unir, não no centro cultural do Louro, por causa das cívicas. Então vou passar a ler rapidamente. A implantação do BRT Transoeste, corredor de ônibus articulados ligando a Barra a Santa Cruz e Campo Grande, não derrubará apenas imóveis residenciais e comerciais em 4 favelas do Recreio e uma de Guarativa. Cerca de 50 templos no trajeto da obra terão de ser demolidos, segundo a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. A entidade reuniu ontem representantes de várias crenças para um protesto contra a obra. Entre católicos, judeus, protestantes, Hare Krishna, umbandistas e espíritos, que se encontraram no terreiro e lê a Ascendeu com Iemanjá em Vila Harmonia Recreio, comunidade de 125 famílias que existem à sua ocupação. Para vos dizer que ali, de facto, juntam-se todos em causa comuns. Se quisesse ser mauzinho, eu lhe dizeria: pergunta e é. Ok. Para verem, e vão ficar convencidos que o meu coração é muito grande, maior que a minha pessoa. Pergunta. Boa tarde, eu estou ouvindo o contraditório. Sim. Vou ser muito rápido. A minha pergunta é muito simples e objetiva, mas vou ter que ter um bocadinho de Vaticano II, mas é muito rápido. A pergunta é: parece-me que houve uma série de coisas que o painel disse, todas as pessoas disseram, que a meu ver são muito contraditórios com a luta que eu consigo. E vou ser muito rápido. Qual é o trecho que eu acho que é contradição? Constituição dogmática Lumen Gentium, que há pouco aqui referida. Ensinando em comunhão os bispos sobre os bispos, ensinando em comunhão com o Romano Pontífice, devem por todos os bispos ser venerados como testemunhas da verdade divina e católica. E os fiéis devem conformar-se ao parecer que o seu bispo emite, em nome de Cristo, sob matéria de fé ou costumes, aderindo a ele com religioso acatamento. Esta religiosa submissão da vontade e do atendimento é por especial razão de vida ao magistério autêntico do Romano Pontífice, mesmo quando não fala ex cathedra. Então, o seu Supremo Magistério será reconhecido. Nós podemos dizer. Faça a pergunta. O meu pai responde a estas contradições. As contradições. Faça a uma série de coisas que foram ditas aqui esta tarde. Ah, esse não é pergunta. Aquele trecho do Peço, não é peço desculpa, mas essa é uma pergunta cheia de contradições. Não, uma pergunta cheia de contradições. É que estamos no limite de tempo. Eu não quero utilizar o tempo como arma contra si. Mas nós estamos mesmo em contra-relógio, mas a Teresa Toldi vai-lhe responder. Eu não vou responder à pergunta da contradição porque eu não percebi qual era. Só lhe vou fazer assim uma pergunta. Vou-lhe perguntar se leu o primeiro capítulo e o segundo, porque se está a referir ao terceiro. Porque a questão é que o terceiro capítulo é um capítulo que vem na sequência do primeiro e do segundo, onde se fala da eclesiologia de comunhão, e onde se fala da eclesiologia do povo de Deus. E a partir do terceiro para a frente é que se começa depois a falar da estruturação da Igreja, mas que não podes pensar a leitura dos outros anteriores. É por isso que eu não vi, pois, é por isso que eu não percebo qual é a contradição, porque não a vi. Não entram em diálogo. Só se então a Lumen Gentium em si é contraditória, mas aí vai ter que perguntar a quem a redigiu. Peço desculpa de não. Eu queria só. Já não tenho. Eu quero só dizer, mas já não vou ter mais tempo para oferecer aos participantes, mas por excessiva paternalidade da minha parte, eu vou deixar que o Joaquim ainda fale. Não, há pouco quando se perguntaram onde é que anda o mestre. Se anda dentro ou se anda fora. Não me cabe a mim, mas pronto, vou falar um pouco da minha experiência, da minha leitura, despindo a camisola de jornalista. Sei que não gostas de dizer estas coisas. Não tens nada de despir, nada. Porque também tenho de dizer, também sou um homem de fé, pronto. Ok, mas... Seja lá o que isso for. Mas não precisas de despir a fé sequer. Anda para a frente. Ele anda e acaba por também, se calhar, dar uma certa resposta ali. Há pouco... O que é isto? A Igreja é serviço ou é poder? O que é? É a estrutura de poder? É orgânica? É, ou melhor, é a estrutura de poder, é a organização, ou é uma orgânica? A partir do mestre, a partir do fundador. O que é? Paulo, presidente, pode dizer muito bem. Paulo também foi um homem cheio de contradições e de favores. Upa, upa. Nem, não é por isso que 2000 anos depois deixa de olhar para aquela figura. Vou terminar. Citando, presidente, neste tempo de fáceis acesso a mentiras e verdades, estamos aí carregados de mentiras e verdades até pelas redes sociais, as reflexões que se vão fazendo ou não, muitas percepções, não podemos renunciar a pensar, a procurar saber como é que é verdade aquilo que acreditamos ser verdade. Citei o Frei Domingos nos apoiou. Muito obrigado pela boa participação.